acústica com um piano de brinquedo aos 7 anos de idade. Mas gostar de música assim lá longe. Participou da primeira geração da Bossa Nova ao lado de Ronaldo Bosco, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, todos representados no álbum Chega de Saudade, lançado em 1959. Vamos ouvir então o clássico de Carlos Lira na voz de Gal Costa, Chega de Saudade. Chega de saudade, então. Boa tarde, Chico de Assis. Meu nome é Nelson Salgado, ouvinte da Conversa com o Povo e frequentador assíduo do Parque Municipal. Faz muito bem, seu Nelson. A Prefeitura de Poços de Caldas concluiu a reforma dos banheiros do parque. Porém, eles permanecem interditados. Falta de consideração com o usuário. Eu também acho. Acho. E o senhor tem toda a razão, seu Nelson. Estamos esperando uma atitude por parte da prefeitura. A dona Celina Silva, moradora na rua, aliás, no bairro Santa Augusta, reclama da falta de sinalização na Avenida João Pinheiro, na convergência entre as avenidas Francisco Salles, Rua Junqueiras e João Pinheiro. Após a Urca, não há faixas na via, os veículos vindos de todos os lados e pede providências. A senhora sabe, dona Celina, que eu passo ali com certeza quase todos os dias. E ali é uma baderna mesmo. É quem chega primeiro, vai para frente. E fica aquele negócio de disputa, né? É ruim, muito ruim. Fazer o quê? Prefeitura, Demutran. Isso é um caso sério, muito sério, infelizmente. Agora nós vamos para o nosso giro de notícias? Vamos? Então vamos. A Itatiaia está no ar, mostrando tudo para você através da Itasat, na Cultura Informação Segura. Minas Gerais terá uma sexta-feira de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvisco ou chuva fraca no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura continua estável, com mínima de 10 graus no sul de Minas e máxima de 33 no norte. Repórter Aline Neves. Abemos Papam, os rumos da maior igreja do mundo. O novo Papa será chamado como Leão 14. Leão 14. Agora é colocada uma bandeira neste momento na sacada central da Basílica de São Pedro aqui no Vaticano. Vamos confirmar. Americano, Robert Provest, americano. Leão 14. Robert Provest, o nome dele foi citado nos últimos dias aqui no Vaticano, entre os religiosos. Leão 14 foi o anúncio feito agora há pouco pelo protodiácono do Vaticano, cardeal Dominique Mamberti. Robert Prevost, dos Estados Unidos, é o primeiro americano da história a se tornar Papa, a se tornar chefe da Igreja Católica. É o primeiro norte-americano e é o primeiro representante da América do Norte. América do Norte, América Central e a Oceania nunca tiveram Papa. E agora, um americano, Robert Prevost, é anunciado como o novo Papa. Claro, a nossa reportagem acompanhando todos os desdobramentos do anúncio do novo Papa. Leão 14 é o novo Papa, desde o anúncio que aconteceu ontem nas últimas horas, autoridades repercutindo em diversas esferas. Ontem eu acompanhei uma agenda do governador Romeu Zema, que também se manifestou sobre a escolha do novo Papa. Zema destacou que vê com bons olhos a renovação na Igreja Católica. Eu sempre acho que pessoas diferentes dão uma oxigenada nas instituições. E a Igreja Católica ganhou, né, quando depois de mais de 400 anos foi eleito João Paulo II, que era polonês. Depois tivemos o Papa alemão, o Bento XVI. Tivemos um Papa argentino, né, Papa Francisco. E agora também pela primeira vez o Papa americano. Então acho que toda instituição ganha, é oxigenada. Desejo muito sucesso ao novo Papa, Leão 14. Essas são declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Essas declarações foram dadas ontem, Vinícius de Castro, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Repórter Mardélio Couto. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, Dom Ricardo Reppers, disse que o então cardeal Robert Prevost viria ao país para participar da Assembleia Geral da CNBB, que aconteceria entre os dias 30 de abril e 9 de maio, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. O evento, no entanto, foi cancelado por causa da morte do Papa Francisco. Dom Ricardo afirmou ainda esperar que o novo Papa tenha uma ligação maior com o clero brasileiro durante seu pontificado. Hoje o Brasil é o maior episcopado do mundo, seguido dos norte-americanos, Itália e Índia. Então, o Papa Leão XIV nos conhece, tem uma proximidade muito grande. Nós temos, inclusive, um bispo que é diretamente ligado a ele no trabalho, que é um bispo brasileiro, e que, com isso, nós temos a clareza que nós teremos uma grande ponte de ligação direta. Com certeza esperamos trazê-lo logo para o Brasil. De Brasília, Gabriel Máximo. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, determinou nesta quinta-feira o bloqueio automático de novos descontos referentes a empréstimos consignados, isso válido em todos os benefícios de aposentados e pensionistas. A medida, conforme publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, vale independentemente da data em que esse benefício foi concedido. A medida não afeta os contratos já existentes, mas impede a averbação de novos empréstimos até que o segurado autorize expressamente essa operação. A decisão atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União, que em um julgamento realizado ontem decidiu manter a suspensão dos descontos de associações em aposentadorias e pensões. Com o bloqueio determinado pelo INSS, agora os novos descontos só poderão ser realizados mediante autorização expressa e também o desbloqueio feito diretamente pelo beneficiário, que pode ser feito nos canais oficiais do INSS, tanto pelo aplicativo Meu INSS, quanto pelo telefone 135. Esse movimento é um desdobramento da operação da Polícia Federal e da CGU, que revelou um esquema que pode ter desviado mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais em aposentadorias e pensões entre os anos de 2019 e 2024. De acordo com as investigações da operação chamada Sem Desconto, foram identificados descontos associativos em aposentadorias e pensões que não foram autorizadas, inclusive com assinaturas falsas de beneficiários. Os valores são pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam os aposentados e pensionistas e que, em tese, teriam que retribuir com serviços e também mais benefícios a esses aposentados e pensionistas, mas na prática o que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União descobriram é que muitas dessas associações sequer prestavam esse serviço que era descontado dos aposentados. De Brasília, Pedro Nascimento. O consumo das famílias mineiras nos supermercados apresentou alta de 2% nos primeiros 3 meses de 2025. 3 das 7 regiões do estado pesquisadas registraram variações acima da média estadual, segundo o índice calculado pela Associação Mineira de Supermercados, a AMES. O resultado do trimestre está alinhado com a expectativa do setor para este ano, que é de um crescimento de 3,3% no consumo em Minas Gerais. No trimestre, as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foram os destaques entre as regiões analisadas, com variação positiva de 2,52%. As regiões Central e Zona da Mata vieram em seguida no ranking regional. Já quando considerado apenas o mês de março, houve elevação de 2,11% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Já em relação ao mês anterior, a expansão foi de quase 10%. Lembrando que o indicador da AMES já está ajustado em relação à inflação. Para dar conta desses crescimentos, o setor de supermercados prevê investir 1,26 bilhão de reais este ano em Minas Gerais, visando inaugurar 80 lojas. As novas operações devem gerar quase 8.500 postos de trabalho. A matéria com mais detalhes está em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Mara Bianchetti. Em busca de permanecer na Câmara Federal, o deputado Glauber Braga, do PSOL, começou em BH uma caravana que irá percorrer todos os estados do Brasil pedindo a defesa do mandato. Esse gesto simbólico teve o pontapé inicial na Faculdade de Educação da UFMG e o deputado ainda mantém as esperanças de que a situação possa ser revertida. Ele se diz vítima de uma perseguição orquestrada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Fato real é uma perseguição que tem sido tocada pelo próprio Arthur Lira. Eu tenho esperança, mas eu não tenho ilusão. Eu sei que é difícil. Eu sei que ele é uma figura muito poderosa. Então eu confio nessa mobilização que a gente está fazendo para que as pessoas saibam o que está acontecendo e possam pressionar, conversar, dialogar com os deputados para que essa injustiça não se consuma, né? Em BH, ele foi recebido pela também deputada Célia Chacriabá, do PSOL, que defendeu a continuidade do mandato do parlamentar. Essa tentativa de cercear a palavra do deputado Glauber não é uma ameaça individual. Todo mundo teria que estar preocupado, porque certamente isso abre um precedente não somente para progressista, mas sobretudo para o parlamento brasileiro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou por 13 votos a 5 o pedido de cassação de Glauber Braga no início de abril. Ele é acusado de empurrar e expulsar um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, do Congresso em 2024. Glauber se defende dizendo que já vinha sendo provocado por esse mesmo rapaz anteriormente, mas que nesse dia específico, além dele ter sido alvo, a mãe dele, que já estava doente, também teria sido atacada. Repórter Luísa Marques. Os incêndios florestais, além de gerar prejuízos econômicos, também causam grandes impactos ambientais e danos aos ecossistemas e à biodiversidade. Nos últimos anos, houve uma maior incidência de incêndios em Minas Gerais e representantes do setor agropecuário estão em busca de alternativas que possam contribuir para reduzir o problema. Uma das possíveis opções é a técnica chamada boi-bombeiro, onde os bovinos são utilizados para controle da altura da vegetação no período seco. O assunto tem sido amplamente discutido. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ocorreu o primeiro Fórum de Estratégias de Prevenção a Incêndios em Reservas Florestais. O evento, promovido pela Universidade do Agro, a UniUB, reuniu especialistas, pesquisadores, produtores rurais e autoridades ambientais. Hoje, o uso da técnica do boi-bombeiro não é permitida nas áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente em Minas Gerais, mas já é utilizada no Pantanal e apresenta bons resultados. A técnica consiste no uso de bois junto às florestas no início do período da seca. Os animais consomem a matéria que é altamente inflamável, presente em pastagens nativas, reduzindo a altura da vegetação e, assim, o risco de incêndios. Por isso, o objetivo agora é criar um grupo com representantes de várias entidades de Minas para estudar a técnica e as possíveis aplicações no estado. Para saber mais sobre o assunto, leia a matéria completa em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Mara Bianchetti. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a analisar hoje a decisão da Câmara dos Deputados que determinou a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que é réu na corte por golpe de Estado. A pedido do relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, a decisão será julgada no plenário virtual, modalidade em que os ministros apenas depositam seus votos em um sistema e não fazem debates. Na última quarta, a Câmara aprovou por 315 votos a favor e 143 contrários o trancamento da ação contra Ramagem, medida prevista na Constituição quando o parlamentar tiver cometido crimes após a sua diplomação. O deputado se tornou réu no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A resolução aprovada na Câmara também abre brecha para a suspensão do processo contra os outros réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o texto é genérico e não se restringe apenas ao parlamentar do PL. De Brasília, Gabriel Máximo. O presidente Lula assistiu na manhã de hoje a um grande desfile militar em Moscou, na Rússia, para marcar os 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Além do Brasil, líderes de cerca de 20 países estiveram ao lado do presidente russo Vladimir Putin nas arquibancadas da Praça Vermelha, incluindo muitos aliados ou parceiros da Rússia, como China, Cazaquistão, Bielorrússia, Vietnã, Armênia, Cuba e Venezuela. Apesar da política de isolamento ocidental, o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico e o chefe de Estado sérvio Aleksandar Vučić também estavam presentes, assim como o presidente sérvio bósnio Milorad Dodik, que é procurado pela Justiça Bósnia. Cerca de 11 mil soldados desfilaram, incluindo 1.500 que lutaram na Ucrânia, de acordo com a agência estatal TASS. Logo depois do desfile, Lula participou de uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido e depois seguiu para um almoço oferecido por Putin. De tarde, Lula se reúne com o presidente russo e de noite participa de um jantar oferecido pelo embaixador do Brasil na Rússia. Putin ordenou que um cessar-fogo fosse respeitado de 8 a 10 de maio durante as celebrações, mas a Ucrânia acusou Moscou na quinta-feira de atacar toda a linha de frente, citando centenas de violações da trégua. O exército russo, por sua vez, disse que estava respeitando rigorosamente o cessar-fogo e estava simplesmente respondendo às violações ucranianas. A eleição do cardeal Robert Prevost como primeiro papa norte-americano gerou reações imediatas e emocionadas de líderes políticos dos Estados Unidos de diferentes espectros partidários. Da Casa Branca, o presidente Donald Trump falou a repórteres, abre aspas, quanta empolgação e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Ele confirmou que está tentando já organizar um encontro com o novo Papa o mais rápido possível. O secretário de Estado, Marco Rubio, também católico, afirmou em nota: este é um momento de profundo significado para a Igreja Católica, que oferece esperança renovada e continuidade no ano jubilar de 2025 a mais de 1 bilhão de fiéis ao redor do mundo. Juliana, a maternidade é muito romantizada na nossa sociedade. Quais são os principais riscos dessa visão idealizada para a saúde mental das mães? Railda, infelizmente, ainda é romantizada. E o que, eu recebo hoje constantemente no consultório? Mulheres que sofrem porque não aceitam a realidade como ela é. As pessoas, o que eu percebo? As pessoas de hoje, elas não querem e não sabem lidar com a frustração. Elas não entendem que por trás do bônus também tem o ônus. Sabe aquela ideia de que eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade? E não tem como. Não existe um sem o outro. E esse ônus também é entender que, peraí, toda escolha eu vou ter que ter uma renúncia. Não dá para ter tudo. Agora ele, Chico de Assis, o repórter. Para dizer que nós estaremos vivendo uma temperatura hoje em Poços de Caldas com máxima de 23 e mínima de 13. Informação da Alcoa Poços. Na Alcoa Poços de Caldas, as mulheres encontram muitas oportunidades de desenvolvimento de carreira, além de espaços abertos e seguros para expressarem a sua voz. O Grupo de Inclusão Rede de Mulheres da Alcoa é um exemplo do nosso compromisso com a representatividade feminina. Curta Alcoa Poços de Caldas no Facebook e fique por dentro das nossas iniciativas. Agora vamos ouvir a voz do povo. E aí, seu Teder, tudo bem? Tudo ótimo, Chico, muito boa tarde. Boa tarde, audiência da Conversa com o Povo. A ouvinte Deca Bastos, moradora do Jardim Centenário, relata mais uma vez roubo de cabos elétricos. Duas ocorrências no mesmo local em 48 horas. Ladrões roubaram cabos da fibra da operadora Vivo. Vários bairros nas imediações do Jardim Centenário, Kisizana, Cascatinha, ficaram sem o serviço. Um absurdo, relata a ouvinte. Pois é, isso aí é muito triste, porque já não funciona direito, né? Então, desse jeito, fica uma tristeza. É algo que está se acostumando até com esses roubos desses fios de cobre. E muito triste isso aí. Triste porque ninguém vê a possibilidade de acabar com esse negócio, porque está triste. Fábio Carneiro, uma égua caiu em uma cisterna no Jardim Kennedy. Foi salva pelos bombeiros. Parabéns aos nossos heróis. Pois é, você vê uma cisterna aberta. A égua não deve ter gente capaz para cuidar dela e dar no que dá. Muito triste também. A Fabiola Santos, vem chegando o inverno, vacine-se principalmente contra a gripe. Ah, é bom. Eu vacinei, estou numa legal, minha mulher também. A Flavinha disse que vai vacinar, mas disse que estava gripada e não vacinou. Carmen Munhoz foi comprar café em pó, batata e ficou surpresa com o preço alto dos produtos, Chico de Assis. É, quando vai fazer a compra é que a gente vê como uma coisa está desandando, né, cada vez mais. Infelizmente está assim mesmo. Fechando essa edição da Voz do Povo, um serviço de utilidade pública. O Hospital dos Olhos, Clinofotalmo Laser e a Associação Malu de Amor atenderão gratuitamente crianças e adolescentes com síndrome de Down. O Dr. Carlos Aterge e outros colegas médicos e profissionais da área de saúde da Associação Malu de Amor atenderão hoje, sexta, dia 9, da 1 às 5 da tarde, no Hospital de Olhos Clinofotalmo Laser, na Rua Piauí, 630. Que coisa boa, você vê que notícia agradável. Diante de tantas reclamações, a gente vê as pessoas que são dedicadas ao próximo. Se você esperar só da entidade que é governamental, tanto o governo federal, estadual, municipal, você não vai ter o trabalho, porque precisa ter verdadeiramente pessoas dedicadas ao próximo. Isto aí é algo que a gente precisa cada vez mais divulgar, entusiasmar outros médicos que façam a mesma coisa como está fazendo o nosso amigo Carlos Aterge, que é uma figura extraordinária. Já disse aqui, repito, já precisei de atendimento para pessoa que não tinha como ser atendida e ele imediatamente se propôs a atender. Foi maravilhoso. Sempre é. Muito obrigado a todos. Estamos indo embora, torcida brasileira. Mas voltamos segunda-feira, se Deus quiser, e ele há de querer. Segunda-feira é véspera de feriado, mas eu estou aqui. Estou aqui para dizer-te. Então, você, por favor, nos ouça segunda-feira, que vai ser um prazer. Mas pode ouvir a Rádio Cultura durante o fim de semana, que a Rádio Cultura tem uma programação muito boa durante o domingo. É o Rádio Relax, que nós vamos gravar desse jeito que eu estou falando aqui, com o Tedder, que vai falar do jeito que precisa falar, com a tonalidade precisa que o melhor ouvinte merece. Vamos embora. Fiquem todas na paz de Deus, um forte abraço e voltamos com certeza segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Um bom final de semana e não se esqueça, a Rádio Cultura mantém uma linha de conduta e imparcialidade que é famosa e faz muito tempo. YV477. Rádio Cultura FM. Poços de Caldas. 89,5 MHz. A Rádio do Povo. Em FM estéreo. Cultura FM. Seu amor eterno. Homenagem da Cultura a todas as mães brasileiras. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Ouvir a cultura é bom demais. genial. Supercultura. Começa agora, pela Rádio Cultura, Show da Tarde. Você está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. Começa agora, pela Rádio Cultura, mais uma edição do programa Show da Tarde. Seja você muito bem-vinda e seja você muito bem-vindo à Rádio Número 1 da cidade. Hoje, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Eu sou Teder Moraes e até às 3 da tarde, muita música, alegria, informação, descontração e a sua participação. Ligue 3722-11623 ou mande mensagem para o nosso WhatsApp 35999716694 e siga a Rádio Cultura nas redes sociais, Cultura FM 89. Abrindo Show da Tarde para você, Rich, Voo de Coração. Você passando uma tarde mais gostosa na cultura com o Show da Tarde. Yeah. no Show da Tarde Imagination, Just an Illusion. It's just an illusion. Você passando a tarde muito mais gostosa. Cultura com o Show da Tarde. Para você no Show da Tarde, João Gomes, Mestrinho e JP, Mala e Cuia. Você está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. Pode vir de Mala e Cuia, amor. Eu não vou estar nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém. De novo. Ei! Bora, mestrinho. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra turno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse feito e você mostra nas unhas de fora. Nossa, amor, não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse feito e você mostra nas unhas de fora. Nossa, amor, não demora. Pode rir de mal e cuia, amor. Eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por mim. Vai ser maltratado por ninguém de novo. Venha passar o sujeito mais nós, velho. Quero demais. Vou vir. Fica aqui. Do dia 1º ao dia 30 de junho. Vou embora mais não. Casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra turno na parede, amo pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flirt e você mostra nas unhas de fora. Nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse feito e você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora e logo acontece. Jogou! Pode vir de mal e cuia, amor. Eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por mim. Pode vir de mal e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí não pro povo. Nosso amor tá cobiçado, tá cobiçado, e não vai ser maltratado, mestrinha, por ninguém de novo. Não vai, não pode. pode. O amor vai estar. Olha o sino da igreja! Por daqui vou marcar até casamento. Matando a saudade no Show da Tarde com James Ingram, Kenny Rogers e Kim Cairns. What About Me? Esta é a Rádio Cultura de Poços de Caldas, FM 89,5. Desde 1933, a Rádio do Povo. Boa tarde. What about me? I don't. Show da Tarde, você aqui na Cultura. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito. Mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. O neném da Fatinha vai nascer. Tá pertinho. Ela fez uma consulta agora. Fiz no posto aqui pertinho. Fatinha, sabia que as mamães e meninas vão ganhar até kit enxoval? Sabia, mas tem que fazer o pré-natal todo, de pertinho. Mais perto da mulher e de todo mundo. Com as ações do governo de Minas, a saúde está mais pertinho e no caminho certo para avançar. Saiba mais em @governoMG. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Show da Tarde pela Rádio Número 1 de Poços. Vamos à primeira participação do dia da nossa ouvinte, Dona Maria Leopoldina, que participou conosco através do telefone do povo, o 3537221163. E ela fez um pedido especial com José Leão, Flor Mamãe, e ela oferece a todas as mães da terra e do céu da terra. Ouçamos juntos José Leão, Flor Mamãe. Esta flor mimosa perfeição, ela se chama Flor Mamãe, e só nasce no jardim do coração. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão, flor divina que eu suponho faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, Flor Mamãe, amor perfeito. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe e só nasce no jardim do coração. Flor divina, que eu suponho faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, Flor Mamãe, amor. Show da Tarde, você aqui na Cultura. desde 1933, a Rádio do Povo. Vamos atender ao pedido do nosso ouvinte, o Márcio Silva, das terras de Santo Antônio, que participou conosco através do WhatsApp do Povo. 3599-71-6694. E o Márcio pede para ouvir com Tracy Chapman, Babe, I Can Hold You, no Show da Tarde, onde você faz a programação musical. Está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. A Rosa vai fazer uma cirurgia rápida hoje. É no hospital aqui pertinho. O Rosa, sabia que a espera por uma cirurgia eletiva caiu muito em Minas? Eu marquei tem pouco tempo e já tô indo. Foi pertinho mesmo. Mais perto de quem precisa e de todo mundo. Com as ações do governo de Minas, a saúde está mais pertinho e no caminho certo para avançar. Saiba mais em @governoMG. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Show da Tarde, você aqui na Cultura. A rádio mais pertinho de você sempre, há 91 anos, a rádio número 1 de Poços. Chegou agora a hora do quadro Curiosidade do Dia na Rádio do Povo. E agora no Show da Tarde o quadro Curiosidade do Dia. Vamos até Belo Horizonte ouvir o que a nossa colega Clarissa Guimarães tem a nos falar sobre os benefícios e o poder da castanha. Ouçamos juntos. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da castanha do Pará. A castanha do Pará, ou a castanha do Brasil, é um alimento com alto poder contra inflamações e na prevenção da obesidade. É o que afirma um estudo recente. Outro benefício da castanha é ajudar na saúde do intestino. Combater inflamações é fundamental para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e problemas nas articulações como artrite. Para conseguir todos os benefícios, basta comer uma ou duas unidades para atingir as recomendações diárias do micronutriente. A castanha do Pará tem vitaminas, sobretudo a vitamina E, sem contar fibras e outros minerais como magnésio, o parceiro contra o mau humor. Ela concentra também as gorduras boas, entre as quais as mono e as poliinsaturadas, promotoras da saúde das artérias e que contribuem para o aumento da sensação de saciedade. Direto dos estúdios da Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, para a Rede Itasati, repórter Clarissa Guimarães. Aqui tem mais cultura. Muito bem, bora comer castanha e ficar de bom humor e de com boa saúde. O quadro Curiosidade do Dia volta na próxima segunda-feira aqui na Rádio do Povo. Primeiro lugar no seu coração. Muito bem, vamos agora até o Country Club e atender ao pedido da nossa ouvinte, a Patrícia, que participou conosco através do telefone do povo 3722-11623. E ela pediu para ouvir John Secada, Just Another Day, e oferece a toda a audiência da Rádio Número 1 de Poços.

ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zunzum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra crescer. Haja amor pra subir. Haja amor, seja flor, anjo no céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zunzum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor. Sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra plantar. Haja amor pra sorrir. Haja amor pra viver. Haja amor, seja flor. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zunzum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro. Show da tarde você aqui na Cultura. Momento Faeng Senar. Atenção! Oportunidade para você que quer fazer a diferença no agro mineiro. Estão abertas inscrições para a Maratona Faeng Jovem, iniciativa com o objetivo de envolver os jovens mineiros em desafios que promovem inovação, liderança e fortalecimento do agro. A Maratona chega à sua terceira edição com o tema Conexão Campus-Cidade. Para participar, procure o Sindicato dos Produtores Rurais mais próximo para organizar a sua equipe. O edital com todas as informações está disponível no portal Sistema Faeng. .org.br. Os três grupos mais bem classificados vão receber prêmios, acesso a missões técnicas e mentorias especializadas em liderança. As inscrições para a Maratona Faeng Jovem vão até 9 de maio. Participe! Sistema Faeng Senar. Inovação para impulsionar o agro mineiro. Momento Faeng Senar. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito. Mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade, o Grupo Herculano acaba de entregar o Espaço Amarante, nova área de convivência do Parque Ecológico de Itabirito e primeiro projeto biologicamente construído com a participação ativa da população. Feita em parceria com a Prefeitura de Itabirito, a iniciativa faz parte do programa Cultivar, desenvolvido pela Herculano, que incentiva a participação direta da comunidade na preservação ambiental. Outra ação de sustentabilidade foi a entrega de uma casa inovadora no Parque Ecológico, construída por meio de técnicas sustentáveis de bioconstrução. Reforçando o papel da Herculano na promoção de ações que beneficiam as pessoas e o meio ambiente, o novo Espaço Amarante está aberto à comunidade no Parque Ecológico de Itabirito. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Você está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. Cultura. Poços e Caldas. Primeiro lugar no seu coração. Cultura. 1:50 para você no Show da Tarde, ABBA. Show da Tarde, você aqui na Cultura. Muito bem, 1h54, nós ouvimos ABBA, Mamma Mia, no Show da Tarde pela Rádio Número 1 de Poços. Primeiro lugar no seu coração, Cultura FM. Desde 1933, a Rádio do Povo. E fechando a primeira hora do Show da Tarde, edição desta sexta-feira, 9 de maio de 2025, Luiz Airão. Um sou eu. Cultura. Sou eu, outro eu não sei quem é. Um sou eu na vida dessa mulher. Um sou eu, outro eu não sei quem é. Um sou eu, olha que um sou eu, outro eu não sei quem é. Um sou eu na vida dessa mulher. Um sou eu, outro eu não sei quem é. Ela é sincera pra mim, uns dizem que não, outros dizem que sim. É a mulher ideal, tem gente que diz que ela será meu fim, mas não faz mal. Eu gosto dela mesmo assim, se existe outro eu não sei. Só sei de mim, mas não faz mal. Eu gosto dela mesmo assim, se existe outro eu não sei. Só sei de mim. Será o Pelé? Um sou eu, na vida dessa mulher. Rodovil não é? Um sou eu, ah, outro eu não sei quem é. Um sou eu, outro eu não sei quem é. Um sou eu, na vida dessa mulher. Um sou eu, outro eu não sei quem é. Sincera pra mim, uns dizem que não, outros dizem que sim. É a mulher ideal, tem gente que diz que ela será meu fim, mas não faz mal. Eu gosto dela mesmo assim, se existe outro eu não sei. Só sei de mim, mas não faz mal. Eu gosto dela mesmo assim, se existe outro eu não sei. Olha que eu só sei de mim. Sou eu, sopro que daí vier. Outro eu não sei quem é. Quero nem saber. Um sou eu, na vida dessa mulher. E que mulher? Um sou eu, outro eu não sei quem é. Pior que é. Sou eu. Vamos saindo, gente, vamos saindo. Outro isso. Eu não sei quem é. Isso, vamos tirando o time. Um sou eu. Já demos o recado. Vamos embora, por aqui. Um sou eu, isso, outro eu não sei quem é. Olha aqui um sou eu. ZYV 477. Rádio Cultura FM, Poços de Caldas, 89,5 MHz. A Rádio do Povo, em FM estéreo. Cultura FM, seu amor eterno. Homenagem da Cultura a todas as mães brasileiras. Mãe, pra ti conjugo verbo. Ouvir a Cultura é bom demais. Shopping Cultura apresenta. Confira a super promoção de escapamentos do Terrinha Pneus. Faça-nos uma visita e confira outras super promoções. Telefone 3537-22-2300. Repetindo, 3537-22-2300. Terrinha Pneus, tudo para o seu carro.

Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So da tarde você aqui na Cultura. Muito bem, 2:06, vamos atender ao pedido do nosso ouvinte Sidney, que participou conosco através do WhatsApp do Povo. 359-9971-6694 e o Sidney pede a música com Chico César, Mama África. Aumente o volume. Sinta a qualidade. Cultura FM. Show da tarde você aqui na Cultura. Todo mundo ligado. Tá todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo. Cultura FM. A primeira do seu rádio. Aqui tá bom demais. Aqui tá bom demais sempre pra você no Show da Tarde, Barry White. Cultura!